Capítulo 5: Fiel. O apóstolo Paulo identifica Apolo e a si mesmo como servos de Jesus Cristo e administradores dos dons confiados a eles. No capítulo anterior, aprendemos que essa identidade não se aplica apenas a esses dois grandes santos ou a um líder da igreja atual, mas a todos os crentes. Você e eu também somos servos de Jesus Cristo, e a principal forma como cumprimos esse papel é sendo bons administradores dos dons confiados a nós. Agora iremos voltar a nossa atenção ao que é esperado de um administrador e a apenas um atributo listado: fidelidade. Antes de mergulhar nisso, consideremos o fato de que não há dois, três ou mais características listadas. Paulo poderia ter declarado que é exigido que administradores transbordem alegria, sejam fortes, estudiosos das escrituras, ou sejam compassivos, ou tenham qualquer outra característica santa. Não estou diminuindo a importância de todos esses atributos, é claro. Porém, estou apontando que há apenas um listado e é exigido. Então, é muito importante focar nessa virtude se quisermos ser bons administradores e um dia ouvir nosso mestre dizer: muito bem. A definição de fidelidade. Eu já tive o privilégio de palestrar para equipes de liderança ao redor do mundo, não só no ministério, apesar do ministério ser a grande maioria, mas também para pessoas em equipes corporativas, governamentais, empresariais, educacionais e atléticas. Pedi várias vezes que os membros da equipe dissessem uma só palavra que definisse fidelidade. Sendo líderes, eles geralmente são ansiosos para falar. Após ouvir respostas similares em quase todos os lugares, decidi fazer uma lista das respostas mais populares: constante, estável, leal, verdadeiro, confiável, dedicado, resoluto, obediente. Há outras, mas essas são as mais comuns. E mais importante ainda, todas essas respostas estão alinhadas com definições e sinônimos do dicionário. Há uma definição muito importante, no entanto, que eu nunca ouvi nenhuma vez sequer, em nenhum lugar: multiplicação. Talvez você imediatamente pense: multiplicação? Essa não é uma definição de fidelidade. Talvez você também esteja questionando minhas habilidades verbais, assim como os meus ex-professores de inglês. Porém, eu lhe garanto que ao final deste capítulo, você não só concordará, mas também verá esta como uma das definições mais importantes de fidelidade. A parábola dos talentos. A fim de fazer uma introdução sobre multiplicação, vejamos a parábola dos talentos de Jesus. Por favor, leia com atenção, mesmo que você já tenha lido várias vezes antes. O reino do céu pode ser ilustrado pela história de um homem que ia fazer uma longa viagem. Ele chamou seus empregados e confiou a cada um seu dinheiro enquanto estaria fora. Mateus 25, verso 14. Em primeiro lugar, isso é uma parábola, portanto, é simbólica, não literal. Então, precisamos interpretá-la à luz do entendimento bíblico, o total conselho da palavra de Deus. Um homem que ia fazer uma viagem representa Jesus. Uma administração é confiada a cada um de seus empregados, que simbolizam eu e você. Em seguida, note que a viagem é longa, o que fundamenta dois fatos. Primeiro, faz quase 2.000 anos que Jesus nos deixou a cargo de construir aquilo pelo qual ele morreu, o reino. Obviamente, ele ainda não voltou, mas mesmo nesse tempo da história, faz um longo tempo. Em segundo lugar, essa parábola mais uma vez mostra que a administração não é microgerenciada. O homem na parábola está indo viajar e não irá retornar todo mês para chegar o progresso de seus administradores. De acordo com a parábola, ele não inspeciona o trabalho deles até retornar. Continuemos a história. deu 5 bolsas de prata para um, 2 bolsas de prata para o outro e 1 bolsa de prata para o último, de acordo com a capacidade de cada um. E depois partiu de viagem. Mateus 25, verso 15. Nessa história, o bem confiado foi dinheiro. A maioria das traduções da Bíblia usa a palavra talento, e essa palavra é, na verdade, a mais correta, pois a palavra grega é talanton. Um talento é uma medida de peso e é muito usada para ouro ou prata. Um talento equivale a aproximadamente 34 quilos. Grande parte dos especialistas estimam que um talento de prata vale aproximadamente 18 mil reais. Outras estimativas variam, mas não significativamente. Uma coisa na qual todos os especialistas concordam é que o Novo Testamento representa um talento como sendo uma grande quantia de dinheiro. Uma bolsa de 34 quilos de prata não é uns trocados. Baseado em meu entendimento agora, eu particularmente não acho que a quantia exata seja importante para a interpretação dessa parábola. O que podemos concluir com confiança, porém, é que um talento representava uma grande responsabilidade. Não acho que Jesus está discutindo sobre dinheiro aqui, apesar de seu princípio poder ser aplicado. Numa parábola, Jesus raramente usa a representação exata do que está sendo abordado. Ele usa trigo para pessoas justas, joio para pessoas más, sementes para palavras, espinhos para as preocupações da vida, colheita para o fim do mundo, ceifeiros para anjos e outros mais. Com base no Novo Testamento em geral, é quase certo que esses talentos representam charisma ou dos dons confiados a nós. Outro ponto importante dessa história é que os empregados não receberam a mesma quantidade. Falaremos sobre esse fato com mais profundidade depois, mas é por isso que algumas vezes me refiro aos nossos dons como presentes. Alguns têm um, outros têm dois, outros têm mais. As quantidades diferentes também podem representar a magnitude dos nossos dons. Sejamos francos, há pessoas com dons maiores que outras. Há muitas que possuem o dom de cantar e inspiram os outros a ouvi-las, mas todos que cantam não têm o nível de talento que Celine Dion ou Andrea Bocelli têm. Então, se você me perguntasse, eu diria que cada talento representa um certo dom, ou a magnitude de um dom. Continuemos. O empregado que recebeu as 5 bolsas de prata começou a investir o dinheiro que ganhou em mais 5. O empregado com 2 bolsas de prata também trabalhou e ganhou mais 2. Porém, o empregado que recebeu 1 bolsa cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do patrão. Mateus 25, verso 16. Deixe-me personalizar a história dando nome aos empregados. Vamos chamar o primeiro de Bob, a segunda de Alice e o terceiro de Larry. Bob começou com 5 e multiplicou o que lhe foi dado e acabou com 10. Alice multiplicou seus 2 e acabou com 4. Larry, no entanto, não multiplicou o dom que lhe foi confiado, pois decidiu simplesmente manter o que tinha. Agora vamos escrever separadamente. Bob, 5 vezes 2, igual a 10. Alice, 2 vezes 2, igual a 4. Larry, 1, igual a 1. Daqui em diante, irei personalizar os versículos com os nomes que foram dados a cada empregado. O julgamento. Mais uma vez, é crucial apontar a ênfase de Jesus na palavra longa dessa parábola. A história começou com a descrição de uma longa viagem e, mais uma vez, ele declara: após um longo tempo, o patrão retornou de viagem e os chamou para prestar contas de como havia usado seu dinheiro. Mateus 25, verso 19. A prestação de contas que o patrão exige de cada administrador representa o julgamento que cada um de nós enfrentará a respeito de como usamos os dons confiados a nós. Examinemos Bob primeiro. Bob, a quem foram confiadas 5 bolsas de prata, veio à frente com mais 5 e disse: O Senhor me deu 5 bolsas de prata para investir e eu ganhei mais 5. Veja a resposta do patrão. O patrão celebrou bastante. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel em cuidar dessa pequena quantia. Então agora lhe darei mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. Mateus 25, verso 20. Este é um ponto muito importante que não podemos ignorar. O patrão diz: Você foi fiel. Você pode esmiuçar a resposta do patrão o quanto quiser, mas não há outra interpretação. Jesus atribui fidelidade diretamente à multiplicação. Leia novamente os comentários do patrão com atenção. Nada mais do que Bob tenha feito foi destacado. O patrão não disse que ele foi confiável, constante, leal, dedicado, verdadeiro ou nenhuma outra palavra que possa definir fidelidade. Não me entenda mal. Todos esses atributos admiráveis descrevem fidelidade, mas não são mencionados nem destacados. Ele também não apontou para nenhuma outra virtude, ação ou resultado da administração de Bob, mas apenas ao fato de que ele multiplicou. Portanto, ele relacionou fidelidade diretamente à multiplicação. O mesmo acontece com Alice. Leia este relato com atenção. Alice, que havia recebido 2 bolsas de prata, veio à frente e disse: O Senhor me deu 2 bolsas de prata para investir e eu ganhei mais 2. O julgamento do patrão seguiu a mesma linha. O patrão disse: Muito bem, minha serva boa e fiel. Você foi fiel em cuidar dessa pequena quantia. Então agora irei lhe dar mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. Mateus 25, verso 22. Mais uma vez, Jesus identifica diretamente fidelidade com multiplicação. Não há nada mais, nem ação, nem virtude, nem resultado destacado. Jesus não quer a ênfase do patrão diluída. Só há uma interpretação. Ela multiplicou o que lhe foi confiado e isso claramente equivale a ser fiel. Além disso, o elogio que Alice recebe é exatamente palavra por palavra, o mesmo dito a Bob. Isso revela que no dia do julgamento, nossa pontuação de multiplicação será baseada em nosso trabalho. Jesus ficará igualmente alegre conosco, independentemente da nossa quantia de dons ou da magnitude deles. Tudo o que importa é: nós multiplicamos. Um exemplo disso seria a mãe e dona de casa que multiplicou a sua eficácia. Ela será tão elogiada como o empreendedor que multiplicou seu negócio e sua generosidade ao reino. Agora voltemos nossa atenção a Larry. Depois, Larry, com uma bolsa de prata, se apresentou e disse: Eu não sabia que o Senhor era um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu tive medo de perder o dinheiro, então o enterrei debaixo da terra. Veja, aqui está o seu dinheiro de volta. Mateus 24, verso 24. Antes de avançarmos para o julgamento de Larry, vamos mencionar alguns fatos importantes. Primeiro, Larry não multiplicou. Ele manteve o que lhe foi confiado. Além disso, veja a razão pela qual ele não multiplicou. Ele não conhecia o caráter de seu patrão. Então, o percebeu incorretamente como sendo duro. Ao longo de meus anos ministrando a crentes de todas as partes do mundo e de todas as caminhadas da vida, notei que uma das principais pedras de tropeço que bloqueia a frutificação não é conhecer a natureza de Deus. Falarei sobre isso num capítulo mais adiante. Quando percebemos Deus incorretamente, isso muitas vezes nutre o que está por trás da falha de multiplicar, o medo. Larry teve medo. Medo, timidez ou intimidação irão apagar os dons genuínos de Deus em nossa vida. Isso é tão importante que não é possível enfatizar o bastante. Eu sei disso por experiência própria, pois sofri com isso durante anos. Também falarei sobre isso mais adiante. Agora vejamos o julgamento de Larry. Mas o patrão respondeu: empregado mau e preguiçoso. Mateus 25, verso 26. Uau! Pausemos e examinemos essa declaração antes de continuar. Lembre-se de todos os três. Não só Bob e Alice, mas também Larry eram servos. Não eram estranhos. É o patrão deles quem está avaliando o trabalho. Larry não ouve: muito bem, servo bom e fiel, assim como os outros dois. Ao contrário, ele ouve: empregado mau e preguiçoso. Isso definitivamente chama a nossa atenção. Jesus não está falando sobre salvação, mas sobre o julgamento de como usamos os nossos dons, sendo recompensados ou sofrendo perda devido ao nosso trabalho. Vejamos com atenção as duas palavras ásperas do patrão. Começaremos pela mais fácil de engolir. A palavra grega para preguiçoso é okneros. Esta palavra é definida como atrasar, lento, devagar, indolente. Outro léxico a define como pertinente a retroceder ou hesitar de engajar em algo valioso, possivelmente implicando falta de ambição. Meu amigo Rick Renner, que é especialista na língua grega, diz o seguinte sobre okneros. Carrega a ideia de uma pessoa que tem uma atitude letárgica, apática, indiferente, indolente e desinteressada em relação à vida. Com essas três fontes, vemos que a definição grega amplia o nosso escopo e traz mais revelação. Se você tiver medo, irá hesitar ou evitar de se engajar numa atividade que deve ou pode ser feita. Se você for letárgico, irá lhe faltar desejo de cumprir o que deve ser feito. Se você for apático, você não se importará o bastante para sequer pensar em agir. Todos os cenários se aplicam a essa palavra grega, mas o servo confessou: eu tive medo. Pode ser que os outros aspectos da preguiça possam ter influenciado esse servo, mas no final das contas, a hesitação devido ao medo foi o fator determinante. Você já sentiu um impulso de fazer algo que você não conseguiu se livrar daquilo, principalmente quando estava em oração, mas hesitou por tempo demais porque tinha medo de falhar? E depois viu alguém ir lá e fazer? Depois pensou consigo mesmo: eu tive aquela ideia e deveria ter agido. E isso é o que Jesus está querendo dizer sobre esse servo. Ele hesitou e hesitou, não apenas uma ou duas vezes, mas durante todo o período de sua administração. É aceitável acontecer uma vez ou duas, já que geralmente superamos e aprendemos com essas situações. Porém, se flertarmos com a hesitação por muito tempo, ela pode se tornar um padrão, que acaba levando a total anulação e a uma administração infrutífera. Quando o Senhor me pediu para escrever pela primeira vez, eu hesitei por 10 meses. Eu tinha medo de escrever. Eu havia falhado muitas vezes na escola. Um colega meu da faculdade criticou minha escrita na frente de todos. Um aspecto de uma das tarefas era ler o trabalho uns dos outros. E durante o debate na aula, meu colega disse para o professor, em alto e bom tom, que desaprovava o meu trabalho. Eu fui o único aluno que recebeu críticas de um colega de classe. Meu medo de escrever era bem fundamentado. Tive notas terríveis no vestibular. Vários professores me deram críticas negativas, notas ruins e críticas de um colega de classe. O passado não estava a meu favor. Tudo isso só confirmava a minha hesitação. Escrever um livro exigiria uma quantidade imensa de tempo, e tempo é crucial. Iria me afastar de outros esforços de fazer nosso ministério de jovens crescer. Eu tinha que deixar de lado esses medos e preocupações significativos, a fim de obedecer à direção do Senhor. E se eu tivesse hesitado tempo demais e não tivesse obedecido? O resultado teria sido exatamente o que Deus falou através daquelas duas senhoras que mencionei anteriormente. Ele teria dado talento para outra pessoa, um Bob, por exemplo, que teria cumprido a missão. Ele teria recebido a minha tarefa. Daí, onde eu estaria hoje? Será que eu acabaria sendo chamado de preguiçoso diante do trono do julgamento? Eu nunca iria imaginar que o meu destino estaria embrulhado na escrita. Se você tivesse me dito durante os meus 20 e poucos anos, John, Deus irá enviá-lo às nações do mundo através dos seus livros, eu teria dito dando gargalhadas: você enlouqueceu, não consigo nem escrever um trabalho de 3 páginas. Porém agora, os livros são best-sellers nacionais e internacionais em mais de 100 idiomas e seus números atingem dezenas de milhões. E se eu não tivesse obedecido? E se eu tivesse permitido que o medo me impedisse? Estremeço só de pensar na extensão da minha oportunidade perdida. Agora vamos focar na palavra mais difícil que o patrão disse ao terceiro empregado. A palavra mal parece intensa demais, mas Jesus nunca usava a palavra sem cuidado. A palavra grega para mal é poneros. Sua definição é aquele que possui uma falha séria e se torna, consequentemente, inútil. A respeito de como Larry lidou com o que lhe foi confiado, essa definição lhe cabe bem. É como Paulo concluindo: ai de mim, se tivesse sido infiel ao dom de Deus em sua vida. A visão equivocada que Larry tinha de seu patrão foi uma falha séria que alimentou seu medo. Ele foi inútil para a operação do dom confiado a ele. Essas são declarações muito fortes. Porém, se compararmos as palavras de Paulo sobre um possível mau uso de seus dons com o comportamento de Larry, essas afirmações se aplicam. Permita-me resumir de forma clara que isso não tem a ver com a nossa salvação, mas com a maneira como lidamos com os dons que nos foram confiados. A visão de Deus é: aqueles que multiplicam são bons e fiéis. Aqueles que simplesmente mantêm possuem uma falha séria, são inúteis e preguiçosos. Será que nossa visão de fidelidade está incompleta? Considere este exemplo. Existe um empresário que mora numa área com uma economia forte e em expansão. Seu negócio, uma pequena loja que o proprietário herdou de seu pai, é lucrativo, mas não está crescendo. O homem já teve oportunidades de abrir novas filiais do negócio em outras partes da cidade, mas apesar de seu dom empreendedor, ele ficou contente em permanecer confortável. Agora permita-me esticar nosso pensamento mais um pouco, à luz do julgamento de Larry na parábola. Vou fazer 2 perguntas. Esse empresário deveria usar seu dom para abrir novas lojas e se aventurar em outros mercados pelo propósito de construir o reino? Seu desejo de ficar seguro é sinônimo da estratégia do servo infiel de manter? Será que usamos os mesmos critérios de Jesus para avaliar fidelidade? Apesar do empresário estar vivendo uma vida boa, a pergunta abrangente não deveria ser: ele está multiplicando ou mantendo seus dons? Sejamos sinceros em nossa avaliação. Será que medimos fidelidade apenas por confiabilidade, sem levar em conta a multiplicação? Constância sem expansão? Consistência sem duplicação? Será que perdemos o escopo completo do que significa ser fiel, multiplicar os dons que nos foram dados? O primeiro mandamento de Deus à humanidade, quando ele colocou o homem e a mulher na terra, foi: sejam frutíferos e multipliquem. Gênesis 1, verso 28. É claro, ele estava dando a direção de que tivéssemos filhos e povoássemos a terra. Porém, além disso, o mandamento é: tudo que ele colocar sob o nosso cuidado, devemos retornar a ele multiplicado. Devemos procriar através da multiplicação. Na parábola dos talentos, Jesus aplica este mandamento no início de Gênesis, especificamente aos dons confiados a nós. Não pela sua própria capacidade. Você está se sentindo desconfortável? Provavelmente sim, mas lembre-se, a graça de Deus é tudo o que você precisa. Ele não pede que você faça isso na própria força, mas pelos charis e charisma de Deus. O propósito de escrever esta mensagem não é desencorajar você, mas trazer uma consciência do potencial que Deus lhe deu e expandir a sua fé na graça de Deus e nos dons da sua vida. Não tenho a intenção de colocar um peso difícil demais sobre você. Paulo chamou a Deus 3 vezes, pedindo para que sua carga fosse mais leve. Mas veja como o Senhor respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, 2 Coríntios 12, verso 9. Uma das definições da palavra grega para fraqueza é limitações. Você e eu não somos os únicos que se sentem sobrecarregados às vezes. Todos nós temos limitações, assim como o apóstolo Paulo. No contexto específico deste versículo, ele se refere à resistência, à oposição e até às perseguições físicas que enfrentava em todas as cidades. Mas essa verdade também se aplica a restrições ou impossibilidades que podemos enfrentar quando a tarefa parece impossível de ser feita. Apesar de não ser fácil, isso deveria nos fazer aprofundar nossa determinação e depender da força de Deus, ao invés de escutar as limitações gritando na sua mente: declare as promessas de Deus. Será que damos mais ouvidos a nós mesmos quando, na verdade, deveríamos estar usando nossa voz para declarar? Paulo pediu a Deus para intervir 2 vezes, e a cada vez Deus o lembrou de charis. Na terceira vez, Paulo entendeu, percebeu que suas limitações deveriam apenas levá-lo a crer na graça de Deus e no dom em sua vida. É por isso que seu posicionamento mudou de "Deus, retira isso de mim" para "regozijo-me nas fraquezas". Ele realmente disse: regozijo-me? Sim! Ele agora percebia que quanto mais impossível o desafio, maior o poder de Deus manifestado em sua vida, se ele cresce. Há uma verdade importante aqui. A graça que precisamos para multiplicar só pode ser acessada através da fé. Paulo escreve: obtivemos acesso pela fé a esta graça. Romanos 5, verso 2. Imagina dessa forma: fé é tudo que leva ao nosso coração a graça necessária para multiplicar. Quando ouvimos esta mensagem, nossa fé, ou nosso tubo, deveria se expandir, não diminuir. Mas a escolha é nossa. A Bíblia diz: a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Hebreus 4, verso 2. Não veja a mensagem que você está lendo de maneira que não lhe valha nada. Ao contrário, acompanhe-a de fé. A mesma palavra de Deus cumpriu duas coisas diferentes para o povo de Israel. Foi de grande valor para Moisés, Josué e Caleb. Eles foram fortalecidos ao terem uma perspectiva positiva. Porém, a mesma palavra não valeu nada para os outros israelitas, porque a viram de forma negativa. Essa é a diferença entre crer e não crer. Creia que Deus já o capacitou para ir além das suas próprias habilidades. Ele não lhe deu nenhuma outra opção de força e capacitação, além de depender de sua graça. Quando fizer isso, você entrará no descanso verdadeiro, acabando com os esforços somente em seus próprios braços, sem tanta luta para produzir resultados. O que é esse descanso? É cooperar com a capacidade de Deus para cumprir sua missão. Quando você entrar nesse descanso, Deus irá levá-lo à multiplicação. Essa é a razão pela qual Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele dependia da força de Deus, não de sua própria. Ele proclamava repetidamente: "O Senhor é a força da minha vida." Salmos 27, verso 1. Em tudo que alcançava, havia um denominador comum. Ele dependia da habilidade de Deus atuando nele e através dele. É por isso que Paulo diz a seu filho espiritual Timóteo, que estava lutando contra o medo e a intimidação: "Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus." 2 Timóteo 2, verso 1. É por isso que dediquei o segundo e o terceiro capítulo deste livro para estabelecer firmemente chariz e charisma antes de discutir a parábola dos talentos de Jesus. Seria esmagador e desencorajador enfrentar a administração que nos foi dado usando nossa própria força. Por favor, nunca se esqueça. O seu chamado é maior do que a sua capacidade natural. É por isso que a Bíblia nos diz: "Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele." 1 Coríntios 1, verso 26. Porque poucos eram sábios, poderosos e nobres? Será que é porque é mais fácil que os naturalmente talentosos alcancem sucesso com sua própria força? Eles são tolos. Eles se comparam com os outros e vencem. Ao invés disso, eles deveriam se enxergar à luz do chamado de seu Criador. Paulo era diferente. Apesar de, em comparação aos seus contemporâneos, ele ter sido sábio e nobre antes de ser salvo, ele chegou a um ponto em que considerou toda a sua habilidade natural estrume para que pudesse entrar no poder de Cristo sobre sua vida. Ele era um desses poucos, porque aprendeu que, apesar de ter sido naturalmente mais sábio que a maioria, não era sábio em comparação à sabedoria de Deus. Filipenses 3, verso 4. Socialista ou capitalista? Continuemos com a parábola de Jesus. Não parece ser possível, mas ela, na verdade, fica mais forte e chocante. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25, verso 28. Espera um pouco. Estamos lendo isso mesmo? Ele realmente ordena que a bolsa de prata, o talento, seja tirada de Larry e dada a Bob? Vamos detalhar isto para ficar claro. Bob, 5 vezes 2 igual a 10, mais 1 de Larry igual a 11. Larry, 1 menos 1, que deu para Bob, total 0. Bob acaba com 11 e Larry acaba com 0. Numa manhã em oração, fiquei chocado com o que ouvi em meu coração. Deixe-me explicar. Fazia tempo que eu não pensava nas parábolas dos talentos. Naquela manhã, ouvi o Espírito de Deus me dizer: filho, sou mais capitalista, não socialista em meu pensamento. O quê? Eu levantei uma sobrancelha quando ouvi essas palavras, mas tenho caminhado com ele por bastante tempo para saber quando ele nos revela coisas que não sabemos. Muitas vezes sou ao contrário ao pensamento religioso ou normal, e às vezes até soa absurdo. Dessa vez, parecia absurdo quando ouvi suas palavras. Pedi por entendimento, porque eu pensava que Deus era mais socialista na forma como fazia as coisas. Naquela manhã, ele me levou à parábola e me mostrou que se seu pensamento fosse socialista, essa parábola teria sido diferente. A história teria começado com todos os três tendo recebido a mesma quantidade de talentos. Bob 3, Alice 3, Larry 3. Bob e Alice teriam sido fiéis, multiplicado, mas Larry, devido às suas falhas de ser preguiçoso e inútil, teria permanecido do mesmo jeito. O resultado teria sido Bob 3 vezes 2 igual a 6, Alice 3 vezes 2 igual a 6, Larry 3 igual a 3. O hipotético Deus socialista teria feito o seguinte: Bob, 6 menos 1, 5. Alice, 6 menos 1, 5. Larry, 3, mais 1 de Bob e mais 1 de Alice, 5 também. Todos teriam acabado com 5 talentos. Porém, isso não aconteceu. Deus removeu uma bolsa de prata de Larry e deu ao que tinha 10. Por quê? Jesus explica. Aqueles que usam bem o que lhes é dado, multiplicam, ainda mais lhes será dado e terão em abundância. Mas daqueles que não fazem nada, que mantêm, até mesmo o que têm, lhes será tirado. Mateus 25, verso 29. Não estou dizendo que Deus é capitalista. Não, nunca. É simplesmente que o capitalismo aqui, em particular, está mais alinhado com o pensamento e a forma dele de fazer as coisas do que o socialismo. Nossos jovens na América e em outros lugares do século 21 estão sendo treinados a pensar de forma socialista. O socialismo não é benéfico. Na realidade, vai diretamente contra a sabedoria de Deus. É um espírito anticristo, mascarando o bem comum, que quer recompensar o ócio e penalizar a diligência, o sucesso e a abundância. A maneira de Deus é recompensar com mais aqueles que multiplicam, e ele não tem problema com que eles tenham abundância. Mais uma vez, Jesus diz: terão em abundância. Deus deseja que tenhamos abundância, desde que o desejo do nosso coração seja construir o reino e usar a nossa abundância para ajudar outros. Você provavelmente já ouviu essa frase antes. Deus não é contra possuirmos abundância, ele é contra a abundância nos possuir. Essa é uma afirmação verdadeira. Aqueles cujos corações queimam com as paixões de Deus não têm satisfação em acumular abundância. Pelo contrário, sua satisfação vem de caminhar com Deus e usar a abundância que ele dá para construir o seu reino. A abundância é apenas uma ferramenta para que eles possam edificar outras vidas. E, obviamente, se formos sábios, não nos apaixonaremos por nossas ferramentas. É importante pausar e enfatizar uma verdade importante. Nós devemos cuidar dos pobres, daqueles que impossibilitados de trabalhar e daqueles que precisam de um empurrãozinho. Paulo escreve, o amor nos capacita para cumprir a lei do ungido de Deus, levando os fardos uns dos outros. Se você se acha importante demais para se abaixar para ajudar o outro, você está vivendo em engano. Gálatas 6, verso 2. Quando os líderes da igreja primitiva se reuniram, perceberam quais eram suas tarefas e até discordaram em pequenos pontos. Porém, certamente concordaram sobre a responsabilidade de ajudar aqueles em dificuldade. Paulo escreve: Eles só pediram uma única coisa de mim, que me lembrasse dos pobres e necessitados, o que era o peso que eu já carregava em meu coração. Galatas 2, verso 10. Com essa declaração, é importante identificar se alguém está em necessidade ou se simplesmente é preguiçoso. Uma abordagem socialista é dar igualmente aos preguiçosos e aos pobres. Se dermos para aqueles na categoria preguiçosos, aumentaremos a dependência deles de nós. Nosso objetivo é sempre direcionar as pessoas aos seus dons divinos, para que também possam florescer e construir o reino de Deus. Aplicação prática. Em qualquer dos casos, o importante é o fato de que nos foram confiados dons e é esperado que os usemos para multiplicar. Se você ama Deus, irá desejar apaixonadamente usar os seus dons para a glória dele. A minha principal intenção é despertar você para o seu desejo interior e o seu potencial. Você foi criado de propósito, com um propósito. Você tem a capacidade de multiplicar o que lhe foi dado para a glória do nosso Rei. Essa é a lição mais importante deste capítulo. Agora que chegamos ao entendimento da parábola dos talentos e o que ela representa, estamos prontos para avançar para as questões práticas. Como isso funciona na prática? Como é aplicado em nosso dia a dia? Nossa jornada seguirá nessa direção no próximo capítulo. Refletindo. Primeiro, há um atributo que define claramente um administrador fiel. Como você via a fidelidade? Após ler este capítulo, como sua perspectiva mudou? Segundo, a multiplicação eterna não é alcançada pela nossa própria força. É um resultado de cooperarmos com a graça de Deus. Você tem tentado multiplicar os seus dons com a própria força? Como você pode multiplicar os seus dons a partir de uma postura de descanso em vez de lutar com o próprio braço? E terceiro, Deus não é contra possuirmos abundância, ele é contra a abundância nos possuir. Por que você acha que é importante para Deus que você multiplique os seus dons? Como a multiplicação dos seus dons honram a Deus e impactam os outros em grande escala? Aquele que administra o pouco que lhe foi dado com fidelidade e integridade será promovido e lhe serão confiadas maiores responsabilidades. Lucas 16, verso 10.